Super Controle. Let's rock. Estamos começando mais um Super Controle Podcast. Não, estamos começando um Super Controle especial, Julie. Minicast. Tá. Videocast. Eu sou o Matheus Six e a Nintendo me chamou para tomar café e dormir. Peguei. Vai. Eu sou o Lanzonetti e minha vida agora é mais bonita com PS Vita. Vita means life, né? Aqui é o Julie e Just Dance 3 ganhou a E3. Obrigado. Kate Perry. Sim, também acho, Opa! Eu sou o Fuca e não teve Sony, não teve Nintendo, não teve Xbox, teve Ubisoft na E3. Aqui é o Frajola e depois de jogar muito Wii, agora eu quero Wii Churrasco. Tem que ficar girando espeto com o emote. E temos dois convidados aqui, os clássicos de sempre. A Gegé nem é convidada, tá presente, então aí deixa de frescura. Olá, eu sou a Gegé e Nintendo, eu amo café. We, you, you and me, assim, forever. E hoje temos um convidado muito especial, chapa da Nintendo Blast. Olá, pessoas, aqui é o Vinícius Sap. E eu quero meu café com duas colheres de açúcar e um Legend of Zelda, por favor. Oba! Açúcar é Kirby. Haters gonna hate. Flame War, hein? Lovers gonna love. Então, amigos, a gente já falou das conferências da E3, né, nos livecasts, e elas estão aí para baixar, né, no podcast quinta-feira. Então hoje resolvemos fazer um minicast especial, né, sobre, a gente já falou das conferências, vamos falar sobre os games, né, e o que, que a gente achou assim de bom e de ruim dessa E3, se foi tudo isso, foi... Como foi ano passado, né, com as apresentações dos controles de movimento, esse ano não teve lá muita surpresa, né, a pessoa tá reclamando disso. Enfim, a gente ia fazer as conferências comentadas em vídeo, né, a da Sony, da Nintendo e da Microsoft, mas como o Diego ali e o Phoenix Down vão fazer também, a gente pensou, bah, os ouvintes são os mesmos, ali não vamos cansar a galera vendo as conferências 10 mil vezes, né, pra ouvir comentários diferentes. Então as conferências estão pra baixar já, no áudio só, né, que são os livecasts. E hoje só focados em jogos e num geralzão da E3, certo? Sim! Eba. Então, o que vocês acharam da E3 ali? Fatores bons, ruins, rapidão. Como diz o Fuca, fraco. Comentei no livecast, eu achei que a E3 teve um problema, poucos jogos. Boring. Apesar... Acho que foi o contrário. Não, eu teve poucos. Gameplay. Também, mas teve muitos jogos que vazaram informação bem antes. Isso. Eu ia falar, jogos bomba bimba explodiu, o que que é isso? Puto, chute. Isso, eu acho que tira o fator surpresa, né? Porque, tipo, até o Fuca comentou no livecast, o Tomb Raider saiu, tipo, uns 2-3 dias antes, né? Tá, daí mostraram o gameplay só do Tomb Raider novo, que é muito animal e tal, mas tá, e aí, sabe, deviam ter deixado a surpresa, sabe, pra E3, né, cara? Exato, é o que eu acho, tipo, eles não deviam ter lançado 3 dias depois, antes da E3, eles deviam ter lançado tudo na E3 e surpreender o pessoal. O que faltou na E3 foi surpreender o público. Isso. Não teve nenhum jogo surpresa. A única coisa surpresa, acho que teve, foi o Far Cry 3, né? Que ninguém sabia daquele lançamento lá, né? Eu também. E o Just Dance 3. É porque a E3, assim, cara, na minha opinião, foi a E3 das franquias, né? A Sony, tanto a Sony, Microsoft, a Ubisoft, lançaram os jogos principais suas franquias. Então, todo mundo já esperava ter saído um novo Halo, por exemplo. Tá, tudo bem focar nas franquias que já existem, mas eles podiam ter surpreendido com algo novo também. O que eu acho que foi a E3 desse ano? Ele foi uma E3 de 2010 2.0. Quer dizer, foi uma continuação da de 2010. Soou sem surpresas. Complemento, né? Ó, eu comentei na VGBR e comento de novo resumidamente. Halo é rouba dinheiro. Tanto falando multiplayer... Faz um DLC com um negócio novo. A história é uma merda. Halo... Não, a história é bem contada. É, sim. Pra quem gosta. Halo, sim, é. Claro, né? Halo é o novo Mario. Um beijo. Quando vocês tiverem um Xbox, vocês vão falar bem de Halo. Isso aí, sabe? Pessoal, Halo é um jogo sim. Muito bem. Antes, muito bem, Frajola. É isso aí. Muito bem, Frajola. Esse lance não ter gameplay, teve uma E3 2005, 2006, que as produtoras só chegaram e falaram, isso daqui é o que a gente tá planejando e ano que vem vai mostrar mais. Foi basicamente de novo essa mesma coisa, entendeu? Até ano que vem ou até fim do ano já ficava escuro com o que foi mostrado no E3. Concordo, só que aí o pessoal espera pela Tokyo Game Show. Já vi tweets assim falando, né? Vai bombar, hein? Nessa E3 não foi legal, mas a TGS vai bombar. Cara, não vai. Mas a última Tokyo Game Show teve o Shadows of the Damned lá, que ninguém sabia de nada desse jogo. É verdade. E essa aqui vai ter o jogo lá do Fumito Ueda, que finalmente vão mostrar alguma coisa desse jogo, né, cara? Será? Será? É, tão falando, tan, né? Tan. É que assim, ó. Pessoal, estão se focando muito nos jogos. Hoje em dia estão olhando mais as meninas. Olha o que foi a Ubisoft. Não. Cara, eu fui para a E3 e só fiquei no estante da Ubisoft, meu. Putz, babes. Só fiquei lá, eu não vi mais nenhum jogo. Quer dizer, eu passei na Microsoft para ver se ia sair algum killer. Não saiu, eu fiquei lá na Ubisoft. Mas pergunta. Professor Augusto. Pois não. Posso fazer uma pergunta, um adendo? Ah, por favor. Onde estão a Rare? Onde está a Rare? Onde está a Rare? Está trancafiada pela Microsoft. Cara, algemada. Uma coisa que eu achei tosca ali, tu falou em Rare, o Tim Schafer apareceu, eu pensei, meu Deus, o cara vai mostrar algum jogo novo, Brutal Legend 2. O remake do Perfect Dark. Algum jogo foda, sabe? Pô, Sim. Tim Schafer, né, velho? O Julie não sabia quem era, o Julie falou, meu Deus, quando é George Lucas? Pra mim é George Lucas. Pra mim é George Lucas e outras pessoas. Não conhecimento. E muitos outros. E aí o cara me aparece com o jogo da Vila Sesma. Puta que pariu. Amo fantoches. Nada contra um jogo da Vila Sesmo pra crianças. Mas Sim. O Schafer fazendo isso, cara, não gostei. Cara, mas aí que tá, é que nem eu falei, acho que ontem no livecast, é um jogo educativo. Sim, eu achei isso foda demais. Vai vender pra caralho. Concordo contigo. Se é jogo educativo, tem que lançar pro Zibo, já que é a totalidade dos jogos educativos. Faliu na E3. Durou um ano. É louvável eles trazerem um jogo educativo pra uma plataforma conhecida, sabe? Sim. É raro você ver isso. Minha moto saiu. Marcante do E3, cara, que a gente não comentou até agora, finalmente Duke Nukem Forever saiu. É verdade, cara. Sim. E lembrou, tipo, nessa E3 foi o lançamento do Duke Nukem Forever. Isso é algo pra comemorar, né? Depois de 14 anos, estamos aí. Hoje é dia 9, temos ainda 5 dias pra torcer que não seja adiado, né? Bom, eu particularmente... Mas o jogo já vazou. Não, eu particularmente, aqui ó, achei muito foda, eu baixei na Game Trans o vídeo que o nosso amigo Duquezão tá mijando, ele pega um troço com milho, joga no banheiro pra aprontar com um cara que vai lá depois, e depois mostrou uma parte do estádio de futebol americano lá, que ele pega lá o olho do bicho e dá um chutão, sabe? Ah, much better. Se eu não me engano, vai ter free weekend dele no Steam. Real? Se eu não me engano. Boa. Só deixa eu fazer um... Mais um adendo? Não é adendo, é só esclarecer um negócio que comentamos ontem no livecast. A falta de gameplay também a gente nota porque a gente não tá lá. Porque quem tá lá tem os stands com os jogos, tem pra testar os jogos e tal. Sim. Então, talvez por isso que eles não mostrem tanto gameplay lá, porque o pessoal pode ir lá e jogar, né? Não, mas tem isso aí mostraram, também. Tem na Game 3, na IGN, se tu procurar bastante, tem os vídeos do gameplay do dia seguinte e tal. Que eu disse que eles não mostraram. Claro, saíram depois, mas vem cá, saíram depois, sabe? Isso. Teve dia 0, dia 1, dia 2. Tipo, lá pro dia 3, eu acho, o último dia da E3, é que foram começar a sair os vídeos de gameplays no site. É verdade. Eu acho que gameplay na conferência fica meio maçante, tipo, Battlefield, cara, eu enchi o saco de ver. Porra, foi quase 10 minutos daquele negócio. Ah, mas aquele vídeo do Battlefield tava um saco mesmo. Né, cara? Mas aí tu põe o gameplay do Uncharted 3 ali que mostraram. Meu Deus. Coisa linda demais. Coisa linda. Mas é que tá, por exemplo, o Zelda na conferência da Nintendo foi a coisa mais espetacular que eu vi, sabe? Eu tô louca pra jogar esse Zelda novo. E não teve gameplay, o gameplay só foi sair muito depois. Eu não gostei dessa Zelda nova, se for realmente a Zelda aquela menina, só pra comentar. Não é Zelda, acho que só é reencarnação. Só fazendo um adendo do Uncharted, eu, amigos, eu babei quando mostrou o gameplay do Cruzeiro Marítimo. Muito foda! Realmente. Ele lutando com os carinhas lá dentro, mostrou elementos Splinter Cell e depois o navio afundando. Tudo gameplay tem que fugir do navio. E aquela água? Me explica o que é aquilo. Água mais perfeita do mundo, de novo. Tem pulo? Eu não sei. Melhor que o Wave Race? Mas eu quick time event no jogo já deu, já. Tipo, quando cai o negócio em cima dele lá, ele tem que ficar apertando o botão whatever. Ah, não fala isso, sabe por quê? Porque o Need for Speed Run, que é o único Need for Speed que eu boto fé depois, o Most Wanted. Não é GTA. Não vai ser GTA. Se for só Quick Time Event, tipo, a jogatina fora do carro, vai ser foda demais. Tipo, desde o Most Wanted que eu não me empolgo com o Need for Speed desse jeito. Eu gostei bastante do Forza. O jogo de corrida, o Forza tá bem bacana. Ah, o Forza 4 ali, bacana também. Não, cara, é bacana. Eu gostei do gameplay do Gears Gears of War 3, achei muito legal. Até falei pro Fuca, ah, tu viu ele? Cthulhu. God of War. Não, calma. Eu disse que o monstrinho é igual do monstrinho do Cthulhu. Cthulhu. Eu sou solista e admiti. Muito foda o gameplay do Gears of War 3. E do Forza, esses dias eu joguei o 3. Dói no coração, tem que admitir. O dano dos carros é muito superior ao Gran Turismo. Ah, o quê? Como? Fala de novo. Mais realista. Só os danos, mas tem o Gran Turismo. Mas voltando aí, 3. Frajola, pasmo aqui, Matheus. Pasmo está Frajola. Eu vou comprar um Xbox somente para o Gears of War. Olha, ó. Olha aí. Eu quero jogar o jogo da Disney do Kinect, que eu sei. É isso aí. Eu quero. Peraí, falando em Kinect. E o Yu Suzuki, que vai fazer um jogo pro Kinect. Vai tomar no cu. Cadê o Shenmue, porra? Shenmue Kinect. Vocês não sabem que Shenmue virou um MMORPG aí? Quê? É, quando a série não tem mais pra onde ir, eles transformam em MMO e ninguém vai jogar e a gente não precisa mais divulgar. Meu Deus, com essa casa encerrada, eu tô jogando LA Noir. Tchau! LA Noir, foda. Eu gostei bastante da jogabilidade. O primeiro jogo que apareceu, Modern Warfare 3, eu me emocionei com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo no cenário. Eu também, realmente, eu achei muito foda o Modern Warfare 3. Muito foda. E vai vir pro Wii. Sim. Isso me surpreendeu. Não, mas tem uns Call of Duty pro Wii também, né? Tem todos. Call of Duty. Tem todos. Tem todos. Daquele jeito, mas tem, né? Ah, mas agora vai ter do jeito bom. Depois de 5 anos vai ter do jeito normal. Ainda bem. Eu achei que a fórmula ia estar desgastada, só que o Modern Warfare pegou num ponto fraco que eu curto. Que eu tava quase jogando Crysis 2 por isso. Nova York, um beijo. Melhor ponto fraco do mundo. Sempre ganhou um jogo E3. De destruição. Eu achei que fosse o robô gigante. Sempre quis jogar. Baleias orcas, Nova York. Não, submarinos, não. Eu sempre quis jogar um First Person com destruição em Nova York. Por quê? Porque eu curtia Cloverfield. Um beijo. Lanzoni. Outro jogo muito foda que eu não tô levando fé nenhuma é o The Elder Scrolls 5 Skyrim. O Skyrim. Ah, verdade. Foda, foda. Esses Elder Scrolls são muito bonitos, velho. Eu acho massa. Eu gosto, curto. Mas é lindo. É só gráfico, que nem The Witcher 2, só gráfico e Senhor dos Rei, arco e flecha. Bicho, PC game. Jogou no ponto fraco. Nossa. É com o próximo Dragon Age ou o Dragon Age atual, né? O The Elder Scrolls. Provavelmente. O Dragon Age foi que voltou sucesso nessa área. Dragon Age. É verdade. Dragon Age voltou pra gente pra essa temática de RPG ocidental com tema medieval, sabe? Vinícius? De nada, ó. Eu vou jogar aí pra vocês um jogo muito bom de RPG ocidental. Dungeon Seed, um beijo! Dungeon Seed é muito bosta. Bom. Foda. Que isso? Bom, eu acho, gente, que a gente pode se focar também nas conferências secretas, obscuras. Da Konami, né? Da Konami. Pra, todo mundo, vai ser ao vivo, e foi um negócio gravado, sim, muito mal feito, e vai se fuder. Não deixaram nem eu ouvir a voz do Kojima, colocaram um dublador, eu queria ele falando inglês, porra. Mas, ó, o japonês e o inglês do Kojima é o melhor do mundo. Mas claro. E jogos que tiveram nessa conferência da Konami aí, o Silent Hill, que já era esperado. Esse, né? É bonito, hein? Eu achei. Pô, assim, só eu gostei. Eu vi o gameplay depois, eu achei tão monótono, tão chato. Ah, eu também achei tão assim. Já era, né? Sabe? O 5 eu achei tão bacana. Foi... O pessoal odeia o 5. Eu tenho a impressão que a história dele vai ser boa, sabe? Eu acho que a história vai ser boa pelo que eu andei lendo por aí. Mas o gameplay em si, eu achei chato. Eu achei o cenário tão monótono. A ação demora a acontecer. Outro jogo que entrou na minha lista de must comprar ou sei lá. Must baixar. É o Lara Croft, o novo. Ah, ele sim. Play também, ficou fenomenal. Sim, esse aí eu tô muito interessado. Quem diria, hein? Será que beberam da fonte de Uncharted? Que, tipo, eu achei que ficou bem parecido, assim. É, o pessoal tá falando, né? Com certeza, gente. É o Uncharted que copiou o Lara Tomb Raider, agora é o Tomb Raider. Não, Uncharted melhorou muito a proposta de Tomb Raider. E agora fizeram um Drake com peitos e bunda deliciosa. Um beijo, Fernando. Acho justo. Não, mas é que tá. Mas vejam o paradoxo. A Uncharted se inspirou sim em Tomb Raider, isso é muito claro. Claro. Só que a Lara era uma super mulher, cara. Ela era muito motherfucker. E o Nate, ele só se ferra. Ele tem as habilidades dele, mas ele só se fode. Tipo, né? A vida. Não, ele é muito Indiana Jones, esquisito, o sabe? O seguinte, mais homem no jogo. A Lara é uma super mulher, cara. Ela faz coisas incríveis, sabe? Ah, e agora, essa nova Lara, ela vai se ferrar mais do que o Nathan, sabe? É, eu até ia comentar isso do trailer do Tomb Raider, que a Lara Croft se fode. Coitado, eu tenho pena dela. Fica detonada, né, cara, na pele. E a que roupa nem falou, destruída. Falou um mas... Cadê o Drake lá? Toma um monte de porrada, toma e ele tá inteiro ainda. Como assim, cara? Ah, eu não fico vendo. Ah, que não e aí, Fuca, onde está seu Deus, Fuca? Ele... Mas eu não defendo o Sharpet assim, meu. Não que seja reclamação, né? Mas eu achei difícil. Onde está a sua física? Onde está seu Deus? Eu sei onde está o meu físico, mas calmate. Onde está seu Deus? Cadê a Valve, né? Nessa porra dele. Eu e a Valve. Eu lembrei de tarde, cadê a Valve? Eles não sabem contar até 3, a GG falou isso. Mas o Game... É, mas o Gabe Newell... Eu não sabia contar até 3, o Gabe Newell já tinha falado que não ia aparecer nesse 3. O Gabe Newell é um esquizofrênico, cara. Não dá pra levar conta o que ele fala. Ah, eu odeio o PlayStation 3. Ó, Portal 2 vai estar no PlayStation 3, tá? Foi isso que fez, hein? Não, mas sabe o que foi isso? Bufunfa, dinheiro. Com certeza. Claro, né? Só falta se for outras coisas. É, dinheiro. Mas eles eram tão legais na época do CS lá, eles eram tão maneiros no Half-Life. Não, agora eles começaram a ganhar dinheiro e com o Steam já era. Fudeu, cara. Bom. Quem quer Half-Life 3? Todo mundo, mas não vão lançar nunca, né? Não, mas não vai ter Half-Life 3. Vai sair Half-Life Lego 3, vai sair Half-Life 2, episódio 3. Mas aliás, episódio 4, mas não vai sair o 3. Observamos isso aí. Olha só, outro jogo que eu gostei pra caralho do gameplay, já que está ainda em andamento, né? Segundo trailer. E todo mundo falou mal porque o cara é emo, porque o cara não sei o quê. Ah, eu sei. Devil May Cry, cara. Aí vamos pra conferência da Capcom, então. Gameplay fora. Eu ouvi falar que o jogo é um sonho do Dante. Mario 2. Deixa eu fazer um apelo. Deixem o sonho das pessoas em paz, cara. É, ó, se for um jogo bom, se for um sonho, tá bom, não precisa. Porque é sonho. E aí ele fica com o cabelo branco quando ele vira saiadinha. Ele fica cabelo branco. Foda, cara. Eu não teria falado mal do jogo se não fosse o cabelo preto dele, cara. Sério. Todo mundo ia ter olhado o primeiro trailer e falar, nossa, que foda. O problema é que foi essa mudança, entendeu? Foi só o cabelo. Só cara, olha só, vou explicar uma coisa. Você não é o personagem, você está jogando com ele. Se ele é emo, você não vai virar emo, tá? É tipo eu e o Fuca, a gente só joga com mulher. É verdade. Tu quer um personagem pra jogar, pra se... virar ele e joga um MMO, sabe? Pra quê? Cara, mas é que tá. Você vai virar uma mulher se jogar com a Lara Croft. Então. Mas não é isso que... Nada não ver. Vou. Mas tem gente que fica puta, cara. O cabelo preto, cara. Tem gente que fica puta, tipo, ai, o Dante tipo, virou ele. Pode mudar as características-chave do personagem. A personalidade filha da puta do Dante. Isso se mudar, vai se cagar. Não, mas aí que tá. Era nisso que eu ia entrar. A personalidade dele parece que mudou, sim, pelo que dá pra ver no teaser que saiu, nesse trailer agora que saiu. Parece que mudou, sim, a personalidade dele também. Porém, eu não gostava daquela personalidade dele que tirava todo mundo, que fazia piadinha com tudo, que tirava os demônios. Eu até achava as tiradas com os demônios legais, mas tinha muita coisa muito sem graça, sabe? Tá, então... mas e aí? O pessoal não reclamou que o 4, Devil May Cry 4, era uma merda, que era mais do mesmo? Aí muda e o cara reclama também? Ah, como assim, cara? Fã é uma desgraça. Tá feliz, reclama cara. De tudo. Tem nego que reclama de Sonic 4 e fala que é ruim porque o Sonic tem olho verde. Ah, aí não dá, né? Mas olha, é uma bosta! Não, ele usa lente. Pô. Ele tem a cor dos meus olhos. E virou magrão alto, sou eu. É, já que estão falando de Sonic, o Generations aí, né? Generations. Só que é o último jogo que vai ter o Sonic baixinho e gordinho. Vocês viram, né? A notícia de hoje. É a despedida. É a despedida. Ah, mas o Sonic clássico em 3D ficou tão fofinho, barrigudinho. Eu também achei fofinho. Também achei fofinho, gostosinho, só falta o bigode baixinho na Kaiser. Teve muito HD, né, nessa E3, né? Tipo, pacotões Konami. Não, mas olha só, então já que falou de Konami, né? Vamos puxar os jogos da Konami aí, que em HD. Teve a coleção Metal Gear, que era Metal o Gear. 2, o 3 e o Peace Walker. Mas peraí, por que não teve um também HD? Eu não entendi. Sabe? Não entendi, sabe? Não entendi. Será que porque fica muito difícil mas de fazer? O 1 já tem na PSN, gente. Ah, mas tá é em HD? Ué. Não é em HD, mas então. Tem na PSN. Mas pra que vocês querem HD se já tem o remake no GameCube? Aí que tá. Boa! Pois aí é, que por que tá. Não lança o jogo do Cuba ali nessa direitos porra direitos autorais. Que merda, né, cara? Tá, foi a Crystal Dynamics que fez. Silicon Knights. Ah, tá, mas, por isso. Tá, mas aí, beleza, então. Daí teve o Zoe HD, né, o 1 e o 2. Muito bom, muito bom. O Silent Hill, mas aí que tá, o Silent Hill é a desculpa que usam, tem o 2, 3 HD, né, mas o Silent Hill é a desculpa que usa porque é aquele Shattered Memories, que é um saco do caralho aquele jogo. Não. Sim, eu gostei. O pior Silent Hill que eu joguei e eu virei na... Shattered Memories! Esse aí eu nem joguei ainda. que eu joguei e achei ruim é o 3. O 3 é muito ruim, o aquele jogo. Eu achei o 4 pior. O 3 é ruim, cara. A história é muito sem graça. É muito sem graça. Tá, quer Silent Hill pra outros lugares. É, verdade. Mas, tá, HD. Mas é ruim. E aí, a Konami também mostrou o Transferring. Que, por favor, comentem esse nome ridículo. Transferring. Agora. É uma tiração com Transferring. Sapade. Transferring. E a Fox Engine, né? Fox Engine. É, então, ficou faltando Diablo 3 nesse E3. Fica estranho de se falar de Diablo 3 e 3. Torchlight, que era um jogo que eu tava esperando também, o Torchlight 2. Torchlight, eu ouvi falar que ia mostrar alguma coisa. Eu esperava por um Mirror's Edge 2, mas nunca vai lançar. Nunca, nunca jamais. Nossa, realmente, cara, o Mirror's Edge é muito bom. É. Só bots. Vocês sabem qual foi o jogo que mais teve vídeos nessa E3? Final Fantasy 13 2. Lindos vídeos! Foi o vídeo. Lindos! Teve dois teasers e um filmado de tela lá na conferência da Square que foi fechada. Eu vi 3 gameplays, um trailer e 2 teasers. Olha aí, outro vídeo. E assim, Lanzonette Lightning Overpower, gostosíssima. Lightning possua. Coxuda! Coxa. Amo coxa. E de brinde, tu joga com a Sierra e com o Noel. Joga com a Sierra e com o Noel. Sierra é irmã da Lightning. Eu posso falar uma coisa? Eu achei o Noel, que vai ser o protagonista desse 13-2 aí. Leite com pera. O mais carismático de todos os personagens de Final Fantasy que eu já vi. Ah, bom. Pensei que tu ia chutar, fiquei com medo. Não, assim, é que a primeira vez que eu vi a Lightning, quando anunciaram 13, eu falei, nossa, a menina é da hora. Aí depois que eu mostrei a personalidade dela, eu achei um Cloud 2.0 super chato. Ela não é. É melhor. O que saiu de novidade do Final Fantasy 3, eu curti, cara. Eu tô botando fé nesse 13-2, hein. Olha, ó. É. Feliz novo. Falando como designer agora, a logo do Final Fantasy 13-2 ficou muito foda, cara. Sim, cara. Tá muito bonita, tipo, em relação ao que tava saindo antes. O último logo bonito de Final Fantasy que eu vi foi o do 10. Uma coisa que eu achei foda na E3, acho que só poucas pessoas amaram, talvez Fuca, acho que as outras pessoas aqui não amaram tanto, mas foi o Star Wars Kinect. Eu amei, em parte. Eu achei muito. Tudo que é Star Wars é ótimo. Até as coisas ruins são menos ruins que as outras. Force o lixo de uma merda. Primeiro assim, Julie, fala meu, fala. O que eu achei estranho desse Star Wars é que parece que vai ser um Rails, cara. É, eu ia falar. Tomara que seja, ó. Eu quero é usar a força. Usar a força com a mão no Kinect é muito a fuder. Muito massa. Mas usar ainda falando de Star Wars, eu achei, apesar de ser lendas da E3 também, o Knights of the Old Republic muito foda também, aquele trailer. Me arrepiei, cara, de boa. Esse é o único MMO que eu tenho muita vontade de começar a jogar, mas eu tenho muito medo, velho, da minha vida acabar. Onde é a vida? Falando em vida acabar, The Sims Social. Vai ter gente ficando de fralda em casa. Ah, pois é. Vou jogar. Matheus ama The Sims. Eu amo. Será que Matheus vai reviver a família dele? Posso criar polêmica? Eu não gosto de The Sims. Eu não gosto de The Sims, também não gosto de Beatles. Mais polêmica ainda. Aê! Opa, caiu aqui a conexão, ó. Obrigado, eu também odeio. Derrubou o Paul McCartney no show em São Paulo. Fui mesmo, cara. Beatles é amor. Salve, salve, chapas tribunitos do Supercontrole. Aqui quem fala é Túlio do Tudo no Pote. E eu vim aqui hoje para dar uma palavrinha do que eu mais curti e menos curti nessa E3 de 2011. Bem, para começar, o que eu menos curti em terceiro lugar foi o Cole em Super Street Fighter vs Tekken Vita Edition. Bem, sem comentários, né? Cole, nada a ver. Em segundo lugar foi o vídeo gameplay do reboot de Devil May Cry, que eu achei péssimo. Se vai fazer um reboot, muda alguma coisa na jogabilidade. Não deixa a mesma bosta. E se é pra deixar a mesma bosta, deixasse o Dante mais antigo, que era muito mais carismático que esse garotinho emo, fala a verdade. Em primeiro lugar, foi a quantidade excessiva de shooters. Eu sei que eles vendem, mas já deu, saturamos, não queremos mais. Façam coisas mais criativas. Agora as coisas que eu mais curti. Em terceiro lugar, foi o PS Vita. Novo portátil da Sony, tem muitas coisas legais para mostrar, e apesar de eu não gostar muito do line-up de games que eles apresentaram, eu ainda assim acho que é um portátil com muito potencial. Em segundo lugar fica o vídeo de gameplay da Tomb Raider. O reboot está muito foda, eu fiquei num hype muito grande. Gostei muito, muito mesmo. Apesar da galera ter reclamado que estava um pouco encenado demais, eu acho que tá ótimo, tá na medida certa. Se o jogo continuar assim, vai ficar foda. E em primeiríssimo lugar foi a grande revelação da Nintendo. Eu acho que foi o ponto forte da feira de maneira em geral, foi o Wii U. É, apesar daquele controle estranho que a gente só vai saber se é legal pra jogar ou não quando pegar, eu acho que a Nintendo está no caminho certo. Ela não desistiu, mas ela não esqueceu dos gamers hardcores dessa vez. Então eu acho que, por mais que ele ainda tenha um pouco do apelo casual, ele ainda mostrou escolhas e possibilidades muito mais hardcores do que casual. Eu acho que a Nintendo vai deixar o Wii para os casuais mesmo e focar o Wii U nos hardcores. Mais detalhes no podcast sobre a E3 logo mais. E é isso aí, galera. Por hoje é só. Abraço. Beijos. Saudações, eu sou o Jovo Bock do New Game Podcast e estou aqui a pedido do Super Controle para falar 3 coisas que eu gostei e não gostei de 3 desse ano. Primeiro, umas coisas que eu gostei. A primeira coisa que eu gostei de 3 desse ano foi o Wii U. Sim, apesar de não gostar tanto da Nintendo, eu achei super interessante e muito mais funcional que Move Kinect. A interatividade de TV e console nunca esteve tão grande, na minha opinião. Mas não tem muito mais o que falar sobre ele. Só que ano que vem, muito provavelmente, estaremos recheados de novas tecnologias da Sony e Microsoft, copiando provavelmente ela, como eles sempre estão fazendo de tempo pra cá, como foi o Rumble Pack no passado, essas coisas assim. Outra coisa que eu gostei foi que Mike Ross, profissional do cenário de games de luta americano, falou que Street Fighter Cross Tekken é o melhor Street Fighter que ele já jogou. Fora isso, tem vindo ótimas críticas do jogo. Não é à toa que ele tá sendo um dos jogos com maiores filas lá na E3. A terceira coisa que eu gostei é um gosto mais pessoal. SSX voltou. Assim, não tem muita coisa pra falar dele, nem de novidades, pois parece que apresentar só um jogo maior e melhor do que os outros jogos da franquia. Mas é algo realmente que eu espero muito, pois eu adoro esse jogo. Agora vamos para 3 coisas que eu não gostei. A E3, se foi fraca, fora a Nintendo, pouquíssima coisa era realmente novidade. Somente mais detalhes de jogos que já estavam anunciados fazia tempo. Foi meio broxante pra quem tava esperando novidades. A segunda coisa que eu não gostei foi que a Microsoft estava tentando segurar seus consumidores com Kinect. Isso foi meio chato. Sim, eles ainda vão vender o aparelho que nem água no cenário de gadgets. Talvez até o Wii U vir, ou não, vamos ver. Mas mesmo assim, com a interatividade assim, de Ghost Recon e Mass Effect 3, que são jogos mais hardcore, eu achei que os fiéis membros da empresa do Bill Gates foram deixados um pouco de lado. Esperava muito mais dela. A terceira coisa que eu não gostei foi que é o seguinte: a Ubisoft, ela sempre faz conferências divertidíssimas, procurando diferencial. Dessa vez, a gente teve a comemoração dos 25 anos dela, aparecendo pequenos teasers dos jogos que ela estava mostrando ali na feira, em temática old school, temática antiga, né? Mas isso, assim, podia ser muito mais utilizado, muito mais divertido, podia ter até, tipo, sei lá, jogos que pareceram muito divertidos de jogar. Isso ficou muito fumaceado, uma coisa assim que parecia muito legal e tal, e acabava sendo estragado pelo Mr. Cafeine, um dos piores apresentadores, acho que de toda E3, cara. Essas piadas eram muito forçadas e o era uma coisa totalmente sem sentido, cara. Enquanto outras feiras eram sérias, não exatamente sérias, muito chatas, sérias, sendo profissionais, o Mr. Cafeine parecia que tava brincando com a gente. Você via que as coisas mais engraçadas que ele tentava dizer, as piadas forçadas, ninguém dava risada, ninguém batia palma. Quem batia palma, com certeza, foi pago pra bater palma. Acho que é só isso. A E3 esse ano foi bem decepcionante pra mim. Eu esperava muito mais. Ela foi bem fraca. Bem fraca, acredito que pra quem tá vendo aqui só os streams, quem tá acompanhando mais as conferências, etc. Porque quem depois das conferências é meio chato acompanhar E3 só por streams de negócio. A gente acaba só descobrindo detalhes, a gente não joga nada, fica só passando vontade. Ai, é meio agoniante fazer isso. Mas eu realmente acho que foi só isso. Estão aqui minhas opiniões sobre 3 coisas que eu gostei, 3 coisas que eu não gostei da E3. E acho que é só isso. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Aê, chapa do Super Controle Podcast, aqui é Ives e eu estarei contribuindo aqui com 3 coisas que eu gostei, 3 coisas que eu não gostei da E3 2011. Começando com as coisas que eu não gostei. Primeiro, eu posso resumir a toda a conferência da Electronic Arts a partir do momento que eles falaram de esportes, que pra mim já tá dando um saco. Acho que a EA já tá, sei lá, se transformando numa grande indústria só de esportes. Sei lá, cadê a Marota de Mirror's Edge, etc. Eu não gostei disso, eles não tiveram muitas novidades, só teve, sei lá, Battlefield e Mass Effect, mano. Foda-se, eu quero mais coisas. Segunda coisa que eu não gostei. Acho que, em geral, surpresas. Eu quero jogos que eu olhe, tipo, caralho, eu quero jogar isso. Teve, assim, a única coisa boa que teve foi os gameplays da Ubisoft, mas já falo sobre isso. E terceira coisa foi a Microsoft tá simplesmente cagando em cima dos jogadores hardcore, falando, mano, a gente vai lançar joguinhos da Vila de Sésamo e Disneyland pro Kinect e foda-se FPS, a gente não quer mais saber de vocês. Ela só tá colocando DLCs e tal pro Call of Duty, só isso. Três coisas que eu gostei. A primeira coisa que eu gostei, eu posso resumir como toda a conferência da Ubisoft, tirando uma coisa ou outra, tipo Trackmania, que eu não curto muito, mas pô, ela mostrou muito gameplay, o gameplay do Rayman, gameplay do Tintin, velho, jogo do Tintin, cara, nossa, gameplay do Far Cry 3, eu nunca ia pensar que eles iam lançar um terceiro Far Cry, velho, como assim? E tá freaking awesome. Segunda coisa que eu gostei, o Vita, o PS Vita. Eu gostei por ele simplesmente te falar, cara, tá aqui um portátil, você joga do jeito que você quiser. Porque ele mostrou o Uncharted, o Golden Abyss. Pô, tu pode jogar tocando na tela, fazendo tilt no controle, simplesmente tocando nos botões lá. Isso é simplesmente awesome. E a terceira coisa que eu gostei, posso resumir que são jogos de 3DS, mas eu quero me focar no Luigi Mansion 2. Eu não joguei o primeiro Luigi Mansion, eu, sei lá, quando eu vi, tipo, caraca, eles vão lançar um novo Luigi Mansion depois de 10 anos. Pô, eu fiquei... Pô, eu gostei, apesar de eu não ser nintendista, nunca ter jogado um DS direito. Mas eu gostei, sei lá, se eu tivesse um 3DS e gastar R$1.000, R$2.000 naquela parada, eu compraria um Luigi Mansion 2 e aquele Mario. Pelo menos resumir que os jogos de 3DS foram bons. Eu acho que foi, resumindo assim, foi essas pequenas coisas que eu gostei, deixar minha pequena contribuição para E3. Mas eu queria estender um pouquinho, dizendo que, além disso, eu tô esperando muito os gameplays que você mostrar, tipo Hitman, o Azura's Wrath, o do Buda Galáctico lá, que eu vi alguns gameplays, tá muito bom. Acho que atualmente a E3 tá resumindo isso, gameplay de jogos que você já conhece, você quer ver, Batman Arkham City, esses jogos do caramba. E eu só quero deixar mais uma coisa aqui: Half-Life 3 não vai ser lançado. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rebeca, mas vocês podem me chamar de Bebs, e eu faço parte do blog www.girlsofwar.com.br e vim aqui hoje a convite da Gé, essa linda, pra falar três coisas que eu mais gostei e três coisas que eu não gostei na E3 2011. Bom, não tem nada que eu tenha odiado, só tem algumas coisas que não me empolgaram, vamos dizer assim. E a primeira delas foi a conferência da Sony, que eu achei meio cansativa, meio longa. As meninas e eu acompanhamos por live streaming para postar praticamente em tempo real no blog, e nós ficamos mais de 3 horas, fizemos 1 milhão de anotações, fomos dormir super tarde, para uma conferência que não apresentou grandes novidades. Todos os jogos mostrados a gente já conhecia, a própria estrela do evento, que é o portátil, a gente já conhecia, já sabia todas as especificações, o nome Vita, que é nome de iogurte saudável, já tinha vazado, então acho que eles poderiam ter feito uma conferência mais concisa. O próprio monólogo do Jack Tratton, na abertura da conferência, falando 10, 15 minutos sobre o apagão da PSN, eu achei que foi meio dispensável, ele poderia ter se estendido menos nesse assunto. Então foi isso, a conferência não foi ruim, mas eu achei meio chatinha, meio morna e cansativa. Outra coisa que, na verdade, eu achei engraçada foi a malandragem da Nintendo na apresentação do Wii U. Eles super focaram no controle e quase não mostraram o console e deixaram todo mundo confuso. No blog, várias pessoas vieram perguntar pra gente: mas meninas, isso aí é só o controle? Ou isso aí é o controle, console, portátil, blá, blá, blá, tudo junto? Então achei que a Nintendo foi meio mala. Eles mostraram só o controle pra fazer todo mundo pensar que aquela tablet era tudo e mais um pouco, e todo mundo ficar deslumbrado. Quando na verdade não é, né? O Wii U é um Wii mais gordinho e aquilo ali é só o controle. Eu acho que eles podiam ter especificado bem isso durante a apresentação. E a última coisa, que é um fato que me deixou frustrada, foi o Kojima não ter ido pra E3. Porque eu sou absolutamente obcecada com Metal Gear Solid. É uma das minhas séries favoritas, forever and ever and ever. Então eu tava ansiosa por novidades de MGS Rising ou anúncio de algum novo jogo da Kojima Productions. E ele acabou não indo. Mas tudo bem, vamos esperar, né? Acho que o Maledetto, como eu chamo Kojima carinhosamente, vai fazer algum anúncio mais pra frente, talvez na TGS desse ano. Partindo para as coisas que eu mais gostei, a primeira delas foi o anúncio do jogo Overstrike na conferência da EA. Ele já me ganhou de cara por ser sci-fi. Eu amo qualquer coisa de ficção científica. Mas o que eu achei legal foi a proposta diferenciada dele, porque as obras de ficção científica geralmente são pesadas, densas, com enredos complexos e sérios, né? E o Overstrike vai pro lado do humor sarcástico. A própria estética dos personagens contribui para isso. Eles têm aquela aparência estilizada, parecem personagens de animação da Disney, da DreamWorks. Então achei muito legal a proposta desse jogo. E parece que o enredo vai ser super engraçado também. Os personagens fazem parte de um time de elite de uma agência que quer conter uma ameaça mundial, parece. E só que eles nunca agem de acordo com o protocolo. Eles provocam mais caos do que resolvem as coisas. Então achei muito diferente, acho que vai ser bem legal. A segunda coisa que eu mais gostei foi um fato engraçado, que foi mais uma empolgação besta de fã, mas vocês vão entender. Foi quando Ken Levine subiu ao palco da Sony para apresentar BioShock Infinite e começou a falar de uma entrevista que ele deu há poucos meses atrás. O meu coração e o das meninas gelaram na hora. Por quê? Porque há 2 meses atrás ele deu uma entrevista pro Girls of War. Eu conversei com ele por Skype. E a gente achou que ele fosse citar a nossa entrevista. Óbvio que não, óbvio que ele citou outra. Mas fãs sempre tem esses devaneios, né? Então a gente acreditou que seríamos citadas por Ken Levine na E3 2011. Doce ilusão. E a última coisa que eu mais gostei foi a conferência da Nintendo. Principalmente por ela ter sido concisa e eficiente sem deixar de empolgar. Eles foram direto ao ponto, falaram das coisas mais importantes, mas não enrolaram muito. Então, Sony, tome nota e faça conferências mais concisas das próximas vezes, por favor. Mas então, adorei o Shigeru Miyamoto entrando com aquele jeitinho feliz e saltitante de sempre e aquele inglês maravilhoso falando "Hello, everyone." Adorei os anúncios sobre Zelda, achei linda a orquestra tocando as músicas de Zelda. Quero que o concerto dessa orquestra com as músicas de Zelda venha para o Brasil. Gostei dos jogos anunciados e gostei do Wii U também. Não vou mentir, ele não me empolgou demais. Não fiquei super surpresa com ele. Mas eu achei uma proposta legal. A Nintendo sempre procura inovar. E acho que ele tem um grande potencial para fazer jogos com mecânicas interessantes e diferentes. Só resta a Big N, né, cumprir a promessa de que ele seja um console para todo mundo. Que tenha muitos jogos casuais e muitos jogos hardcore também. E é isso, essas foram as 3 coisas que eu não gostei e as 3 coisas que eu mais gostei na E3 2011. Quero agradecer a Gegé, essa linda, pelo convite e deixar um beijo para todo mundo do Super Controle e para todos os ouvintes. Então, a pedido da Gegé, ela pediu para mim comentar aqui sobre a E3 e indicar 3 coisas que eu gostei e que eu desgostei. Bom, eu não consegui acompanhar muito, porque o que eu consegui ver das conferências e dos jogos, as notícias que saíram, me fez escolher, assim, três coisas que eu gostei bastante e algumas que eu não gostei. Uma coisa que eu gostei muito, em primeiro lugar, e é impossível de citar, e todo mundo dentro do Survivor Horror também gostou, foi da revelação do novo Tomb Raider. Ficou muito bem feito. A gente tá esperando muito desse jogo, justamente pelo gênero que ele tá seguindo, essa coisa da sobrevivência, da tensão, da agonia e tudo mais. Outra coisa que eu gostei foi da ideia da Nintendo com o novo videogame deles, o Wii U. Mas eu vou comentar dele mais um pouquinho depois. E a terceira coisa que eu gostei, né, puxando a sardinha um pouco pro nosso lado, foi de Resident Evil Operation Raccoon City, que eu tinha algumas dúvidas sobre o que poderia estar acontecendo, sobre o que poderia vir, e veio uma coisa legal. Eu tive bem mais coisas que eu gostei, né, mas eu tô aqui representando o Survivor Horror, então eu tô tentando abordar pontos em que eu sei que nós temos uma opinião em comum. Coisas que nós desgostamos, uma coisa que eu desgostei, vamos colocar desse jeito, foi o Wii U, porque eu acredito que a Nintendo deu um passo à frente em relação ao Wii, mas ela ainda tá um passo atrás em relação às gerações, né? E agora ela tá lançando um sistema que a gente não sabe qual vai ser o GPU dele, não sabe como é que vai ser a capacidade dele, mas que aparentemente vai ser um Wii em HD. a ideia do controle é muito legal, de você poder andar com o negócio pela casa e tal, e você apanha um mercado de pessoas que estão sendo envolvidas agora pelo tablet. Então, de certa forma, a Nintendo continua mirando o público casual dela, mas ela ainda fica de olho também no público hardcore com a opção de jogos. Uma outra coisa que eu desgostei, a falta ainda, que pelo menos que ficou parecendo, da interatividade entre as desenvolvedoras. Hoje fica muito mais evidente aquela competitividade que tem entre um jogo e o outro, e não sei o que. E eu vejo muitos poucos desenvolvedores se botando a cara a tapa e dizendo esse jogo é bom, esse jogo é ruim, não sei o que. Uma das pessoas que eu vejo que faz isso é o Cliff Bleszinski, que é o cara do Gears of War. Agora, eu esperava um pouco mais essa interação entre os desenvolvedores. Eu sei que acontecem muitas conversas nos bastidores e tal, mas eu acredito que isso poderia ter sido melhor explorado. E outra coisa que eu não gostei é que, finalmente, né, o último ponto que eu não gostei foi que as conferências elas foram muito fracas. Eu penso que a E3 esse ano foi num momento inapropriado. Acredito assim que se você tivesse feito a E3 mais pro final do ano, ela teria sido melhor. Justamente porque o público norte-americano é muito mais show business do que o japonês. Mas vamos ver, a Tokyo Game Show tá aí, ainda tem aquela incerteza se vai realmente acontecer ou não por conta do terremoto no Japão. Mas enfim, é isso, né? Claro, a gente sempre queria mais jogos do nosso gênero favorito, né? Survival Horror. Acho que é isso então. Tchau, tchau. Olá, amigos do Super Controle. Aqui é a Laura Bu, editora do PinkVader.com. E estou aqui para falar o que eu gostei ou não na E3. Bom, já que não ir para a E3 não conta como um ponto negativo, eu tenho outros dois. O primeiro é um, assim, 100% de fã. É uma coisa bem específica que eu acho que passou desapercebido para a maioria. Que é o novo jogo do Spyro, aquele dragãozinho lá que fez o maior sucesso durante a minha infância. Você que nasceu da década de 90, não deve saber muito bem do que se trata, assim. Ou, se sabe, não conheceu a era de ouro do Spyro. Enfim, que é o Skylanders, que é Skylanders Spyro's Adventure. Eu fiquei realmente revoltada quando eu vi esse jogo, porque eu sinto muitas saudades, assim, dos dois primeiros títulos. Já foram lançados vários depois desse e ninguém dá bola dentro. Impressionante, ninguém consegue fazer um jogo fiel à essência do Spyro. Aí eu fiquei sabendo que ia lançar esse ano, fiquei mega empolgada, e quando fui ver aquele bagulho que não tem nada a ver com o Spyro. Então esse é meu primeiro ponto negativo. Eu queria que o pessoal parasse de ficar inventando de não precisa e não ficasse distorcendo os heróis da minha infância, tá? Eu queria o dragão roxo simplesmente pra explorar um mundo divertido, assim, de fantasia meio infantil e tudo mais, sem que fosse descambasse, assim, pra um lado Pokémon da vida. E o meu segundo ponto negativo é que eu senti falta do efeito UOU nessa E3. Tiveram várias coisas muito interessantes apresentadas, mas não teve aquela coisa que, sabe, você vê e fica sem ar e pensa, Deus do céu, da onde isso saiu? Que incrível, preciso agora, mudou a minha vida. Não, tiveram várias coisas assim que você falou, legal, tal. Mesmo o Wii U, eu ainda tô na dúvida, eu não sei o que eu acho dele. Então, eu achei a feira fraca, assim, em novidades propriamente ditas, coisas que não eram esperadas, sabe? Tá, novidades pro Kinect, novidades pro 3DS, isso a gente já esperava, né? Afinal, os caras não vão lançar um aparelho e largar no canto pegando pó sem mais jogos pra gente curtir. Bom, e é isso, meus pontos negativos. E eu tô aqui enrolando porque eu não sei o que falar de positivo. Não sei, tô brincando, eu sei sim. Tem dois jogos que eu não dava nada antes da E3, e graças ao que foi apresentado lá, agora eu tô assim completamente na hype, contando segundos pra poder colocar minhas mãozinhas neles. O primeiro é a Lara Croft do século XXI, o Tomb Raider The Turning Point. Cara, tipo, tá todo mundo falando desse jogo, acho que não tem mais nada que eu possa dizer que vai acrescentar algo interessante. Só fica aqui o meu aviso, galera, tô junto na hype com vocês, tô doida pra jogar. E o outro é o Assassin's Creed Revelation. Assim, eu tive um mini surto histérico quando eu vi o Ezio junto com o Altair. E tô até agora, assim, pensando pra caramba nesse jogo, extremamente curiosa. Eu confesso que eu não joguei ainda todos os Assassin's Creed, mas eu vou resolver isso até o lançamento do jogo. E tô aí, cara, tô aí muito, muito na hype, muita vontade de jogar. Esses dois são, assim, dos que eu mais tô esperando. Isso, é claro, sem citar o Batman Arkham City, mas Esse eu já tô aguardando bem de 10 antes da E3, desde que eu terminei o Arcana Asylum, então não conta. É o Lara Croft, o Tomb Raider e o Assassin's Creed que ganharam assim espaço no meu coraçãozinho graças à E3. E é isso, meus pontos negativos e positivos. Espero que vocês tenham curtido. E até mais, galera do Super Controle. Beijo! E aí, pessoal, e ouvintes do Super Controle, beleza? Pois é, pediram pra eu falar um pouco da E3, de três coisas que eu gostei dela, três coisas que eu não gostei. Então eu fui honesto aqui, fiz minha listinha, resolvi separar uma de cada conferência das principais empresas aí pra dizer três coisas que me agradaram ou não me agradaram. Primeiro, as três que me agradaram. Começando, claro, pelo Wii U, que realmente eu curti a ideia do controle do Wii Pad, né? Achei interessante aquela coisa de poder mesclar. Acho que a possibilidade é muito grande de tu poder ter um jogo em que tu vai ficar simplesmente jogando normalmente com os dois analógicos, os botões normalmente, né? Enquanto tu pode usar algumas estratégias com aquela tablet no meio, por exemplo, ser um comandante de uma tropa e mostrar ali no mapinha, tu mostrar o que quer que os outros façam, né? Isso é legal. Ou então, sei lá, poder num jogo de estratégia ir até o mapa onde tu quer levar tuas tropas e depois marcar com a mão ali, clicar nas tropas que tu quer na telinha e arremessar pra tela. Isso é muito interessante. Além de, claro, né, imagina em Battlefield tu entrar num carro, num caminhão e na hora de dirigir só usar o acelerômetro pra transformar numa direção enquanto o resto fica atirando e jogando normalmente. É bem legal. Gostei, obviamente, de Halo 4, minha série favorita de FPS. E agora, muito curioso, é que não é mais a Band que está desenvolvendo ela. Isso me dá um sabor de preciso ver como vai ficar, já que a Band fez um trabalho excepcional. E também, né, pra saber se não vai virar merda, porque afinal, uma série que foi feita pra ser uma trilogia, vai ser outra trilogia, geralmente isso não dá muito certo. Mas vamos ver, sabe que como é aquela série que vive no coração, é que nem Final Fantasy e Resident Evil. É uma bosta, ninguém suporta mais, mas vai ter meia dúzia de fã que vai bater o pé e vai sempre aclamar, né? Diretas boas aí pro pessoal do Super Controle. Enfim, e por terceiro e último lugar, o PS Vita, que foi o anúncio que todo mundo aguardava, né? O portátil que ia aparecer pela primeira vez jogável durante a E3. Sensacional, todas aquelas funções de tu poder mexer o dedo atrás, ter rear não sei o que, frontal não sei o que, ladal não sei o que, anal não sei o que. Enfim, tu pode fazer qualquer coisa com ele. É muito legal todas essas funcionalidades, principalmente porque elas não são obrigatórias. Tu pode não usar elas se quiser, né? Isso eu achei muito louco, muito boa ideia. E aí vem as coisas que eu não gostei. O que eu não gostei, principalmente, foi que a Microsoft focou no uso excessivo do Kinect pra tudo. Ela quer usar o Kinect, inclusive o Spencer, o coordenador da Microsoft Games, falou que os jogos first party terão todos os usos, o uso do Kinect, mas ela forçou na parte infantil. Tinha muita coisa legal que eles podiam mostrar, por exemplo, o Kinect como aquele sensor de voz no Mass Effect, no Head Tracking, do Forza 4. São coisas interessantes que ficaram um pouco de lado, né? E aí ficou naquela coisa de pegar o público muito, muito infantil, que não agrada a nós e que talvez não agrade nem mesmo o público infantil, porque quem tá vendo isso pra comprar não vai ficar olhando a E3 e pensar, porra, meu filho precisa disso. Acho que isso não existe muito, a pessoa que quer uma coisa dessas, ela vai atrás. Ela não precisa de uma feira pra mostrar isso. Eu não gostei da Sony vivendo do passado. A maioria da conferência da Sony foi de ports HDs, o que eu acho muito legal, mas acho que não é pra uma feira. Não é uma informação que vale uma feira como a E3, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito interessante, porque as pessoas podem querer rejogar uns títulos que nem são tão velhos, a maioria são da geração passada. Já acho um erro, podia até pegar uma coisa clássica e fazer um remake de verdade. Eles só se prestam pra remasterizar em HD e anunciam isso na feira como se fosse a sétima maravilha do mundo. Desculpa, mas não é. Continuações de alguns jogos são mais importantes do que isso, então eu achei muita perda de tempo, tá? E no final, voltando ao Wii U, uma besteira que o console só suporta um Wii Pad, o resto vai ter que jogar com os clássicos controle do Wii Motion. Achei uma merda isso. Eu realmente estava esperando coisa muito melhor, estava esperando que cada um pudesse ter seu Wii Pad e jogar com aquela telinha, até dá pra fazer uma brincadeira. Mas claro, por problemas de preço, que ia ser caríssimo, e até pelo hardware, que por mais avançado que fosse, teria que lidar com várias telas e vários processamentos gráficos sendo enviados. Enfim, é uma coisa meio complicada. Até compreendo isso, até as próprias empresas desenvolvedoras já vão saber dessa limitação e já vão criar jogos pensando nessa limitação. Mas todo mundo esperava pelo menos ali dois pra poder jogar com teu amigo e tirar um sarro, cada um com seu mapinha ali. Ia ser uma coisa bem interessante e não vai ter. Bom, é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado da E3. Eu, particularmente, gostei muito, mas fiquei decepcionado porque grandes anúncios faltaram e os anúncios que realmente foram interessantes, eles não foram feitos exatamente nas coletivas. Teve essas frescuras de pré-conferências da Konami, de outras empresas, que acabou sendo mais interessantes que a própria E3. Mas é isso. Ano que vem tem mais. Um abraço pra todo mundo. Nos vemos em outras oportunidades. Aí me chamem pra gravar podcast. Porra, não tô gravando com ninguém, cara. Tá muito chato. Abração. Tchau, tchau. Nos jogos Rails aí, o Peter Molyneux já falou merda, cara. Porque, tipo, saiu o trailer do Journey, né? Do Fable de Journey. Sim, o Rail também? Não, daí tu vê no gameplay on tu rail. Vê que é um Rail, né, cara? Tipo, tá muito na lata, assim, né? O cara saiu da carruagem, é muito massa. Vocês viram o trailer, vocês gostaram. Sim, né? Eu achei. De Deus. E aí o Peter Molyneux já deu entre isso. Não, não é um Rail. O medo, o medo. É que ele começa, ele sempre fala merda, né? Então, por favor, né? O medo. Eu gostaria que não fosse, mas se for um Rail, eu jogaria mesmo jeito. A personalidade é máxima do E-Gamer da BGP. Fazem bonito, faz um Rail bom. O Dead Space do Wii é um Rail bom. É verdade, olha ali. Boa. Vamos fazer, dá pra fazer bom de tudo, gente. Mas tudo bem. Se fizerem direito a força e as coisas, eu curto. Tudo bem, cara, tudo bem. Lanzoni. Saiu um jogo bom. E efeito em massa 3, que porra é essa? Bom demais, mano. Cara, o Mass Effect é um dos melhores jogos da atualidade. É o do Cthulhu. Do mundo. Saiu que vai ser bom não para é alguns, porque agora os homens vão poder trepar no jogo. O que é isso? E esse aqui feliz, ó. A alegria dele. Eu achei muito foda aquele o Kinect integrado ao 3, você dando comandos de voz pros caras, enquanto achei foda demais. O que é trepar? Não é isso. Olha, o Frajola é um cavaleiro. Ele faz amor. Amor. Um cara. No Kinect, Julie não gosta do efeito em massa 3, hein, porra essa. Mas a história é muito mais conectada, muito mais linda que teu Star Wars, cara. Por isso, eu dizia, esse jogo, não me interessa, tudo bem. Não deixava de lado. Quando falaram isso, eu disse, merecem a morte. Porque tu que gosta de ficção não vou, científica, não vou mais. Porque ele é cinza, né? É cinza, eu enxergo cores. Por ser da BioWare, jogão. BioWare sabe fazer RPG, meu. Star Wars. Não, pera aí, Fuca. Deixa sair no Nintendo Wii Café aí. Que daí não, não vou jogar. Falaram que era do Play 3. Melhor que Star Wars. Melhor que Star Wars, não tem, acabou. Aí. Matheus, e o Darksiders 2? Pro quem pediu o Alex. Cara, eu não vi o gameplay, teve gameplay do Darksiders? Depois que tu jogou com o War no primeiro jogo, tu vai jogar com a morte. O segundo Cavaleiro do Apocalipse. Por que tu não joga Darksiders? É colorido, Julie? Não gosto. Ele me lembrou não tenho o Razial do Legacy of Kain? Também. Também. Tem muitos pulos nesse jogo, Fervão. Soul River era muito foda. Falaram em Soul River, Jade Raymond, Raimunda. Onde estava, Raimunda? Onde estava na apresentação de Assassin's Creed Revelations? Amei, caraca. Liguei pra ela e disse, olá, Jade. Você estará na estreia? Estarei na terceira fila. E ela disse, ai, meu gatinho, estava, eu não vou tá. Estava assistindo a demonstração do Revelations junto com o Matheus. Choramos juntos, cara. E aí eu falei pro Kies que eu não gostei da música cantada. Tu ficou tempo Sim, o Fuca, cara, eu lá me emocionando. Pá, a música cantada. Deixa o climão, né, do trailer. Sim, pô, eu achei ruim. Que porra é essa? Música cantada nesse clima. Porra, que eu vai tomar no teu cu, cara. Tem que ser um troço. O segundo vídeo mais bonito do E3. Claro, aí, ó. Lindo. Ele tocando fogo nos barcos, lindo. Não, e ainda a frasezinha do Knuken, né? Explodindo toda a marina, todos os barcos. Ele chega no barco e diz, desculpe, me atrasei. Ah, vai tomar no cu. Para, meu. O cara pode, cara. Não, o cara, ele pegou a Katarina Sforza, ele fez um inferno em Roma, o cara pode, o cara tem direito. Tá, e agora eu vou puxar um jogo que eu amei muito, Ninja Gaiden 3. Lindo, bom. Muito bom. A espada corta bonito, hein? Julie vai gostar do jogo, vai poder jogar, né, Julie? Sim. Eu já jogo no DS. Sangue. Mas na Nintendo vai ser cinza o sangue, não pode sangue na Nintendo. Bah, é verdade. Vai ser de areia, que nem o Mortal 1. É. Vale, Vinícius. Nada, cara. Vocês viram aquele Killer Freaks que vai sair pro Wii U? Que teve vídeo, acho que ontem ou hoje, não sei. Não vimos. Tem sangue? Não vimos, Vinícius. Tem, cara. É tipo um jogo que sai no futuro pós-apocalíptico, como sempre. Da Ubisoft. Cheio de sangue. Melhor jogo. O Skyward Sword, gente, aparentemente tá muito bom. Sim. O vilão dele, por sinal, me lembrou o Vat do Minish Cap. Isso que eu ia falar, ele parece muito Vat. Será que não isso... é o Vat? Não, acho que não, não é. Não, não fala não, porque tipo, o Skyward Sword vai se passar antes do Ocarina e o Minish Cap, teoricamente, se passa depois. Eu acho que não tem essas histórias. Na verdade, histórias. Ele se passa antes, adorei, na cronologia que eu conheço. Adorei. Zelda adorei. É uma coisa muito zoada. Né, a cronologia de Zelda. Eu amei porque tem passarinho. E tem aqueles pássaros, tem uma estátua deles lá na E3. Uma estátua gigante pendurada no teto. Amei. Amo pássaros, amo voar, amo o céu. Avatar, eles pulavam e caíam em cima do passarinho, igual do Avatar. Que nem Avatar. Achei bom demais. Eu acho que a Nintendo assistiu Kong Paul. Por quê? Passarinho, outro passarinho. Ai, o nome do console. Will, Indo pra Nintendo agora, Luigi's Mansion 2. Luigi's Mansion 2! Muito legal. Amém. Vou jogar. E Luigi é melhor que o Mario. E aquele Mario do 3DS também achei bacana, porque é o Mario. Meio New Super Mario Bros, meio Super Mario 64, sim. Deixa eu falar 3D, né? Uma coisa importante. Rui. Assim, ó. A volta do Tanuki. Amo, amor. Mario 3, meu Mario Super preferido. Mario Rabo, né? Isso, o Rabo de Guaxinim. Outra, sim. O que eu lembrei? Isso é true. Sabe o que eu lembrei quando vi? Talvez vocês não saibam, mas... A perspectiva que eles usaram lembrou muito o Mario Clash, que é um Mario pra Virtual Boy. Bah, é verdade, cara. Eu sabia que tinha alguma coisa. E quando eu vi, eu disse... Opa, eu já vi isso. Eu disse, por favor, Nintendo, faça certo. Pois é. Vamos esperar. Outro Mario, Outra coisa? Do a Barrel Roll. Cara, Star Fox. Foda. A GG viu meus tweets. Apareceu Star Fox e tava louco. Nem digitava. De novo, né? Tava jogando de novo. Gente, eu não, não me canso. É cara, tipo mulheres. Evoluo, não me canso. Joguem coisas novas. Não, mas pare de jogar esse jogo. Não quero. Não quero. O que tu falou é difícil. O que não tu quero. Falou faz. É verdade, cara. Eu não canso, sabe? Quando eu tinha a fita, e o meu 64. Tem troféu? Eu zerava então, todos os dias, sabe? Eu não dormia feliz se eu não zerasse pelo menos uma vez por dia Star Fox do meu 64. GG platinou muito Star Fox. Só tinha essa fita na tua locadora aí, né, GG? Só pode? Tudo bem. O que importa é Star Fox. Platina. Cara, Star Fox é que nem o Johnny fala, é amor. Dua Barrel. Deixa então, vamos falar de uma coisa importante, que acho que o melhor jogo da E3, né? Eu fiquei feliz porque vai ser pra várias plataformas, todos vão poder se divertir. Sim. Just Dance 3. Just Dance! E Dance Central 2 eu também amei. Todos balançando as busanfas, inclusive Frajolão. Com muito mais hype de jogar Dance Central pela primeira vez, que eu não joguei ainda, pra ver como é que é, do que muitos outros jogos. Muito bom! Que nível eu cheguei? Serei eu, Matheus Six? No Super Controle, sala? Que nível, impossível. Gente. Melhoraram tudo, mais músicas, né? O que precisa. É um jogo tu bom. Tu viu a lista das músicas que saíram? Tem só uma que eu gostei. Kate Perry. Rasputin é amor. Black Eyed Peas, Pump It. Pump It. Cara, a primeira vez que eu joguei Just Dance foi esse ano, na Campus Party. Muito bom, né? Eu não sabia que tava perdendo tanta coisa, cara. Acho bom. Agora a Fuca está sozinha. A melhor coisa do mundo é dançar com seus amigos, beber.